Live set. Give it up. Give it up. 2 horas com o melhor da música de dança. Imperdível. Essencial. Live set. Are you ready to go on a musical trip with me? Uma produção Tech Promo. Let's go up front. Olá, bem-vindos a mais uma edição do Live Set. A partir de agora e durante as próximas 2 horas, segurem-se bem, porque vem aí o melhor da Dance Music. Live Set. Abrimos, como habitualmente, com a contagem das 10 mais desta semana, uma votação que é feita pelos nossos ouvintes em bupor.com. Basta entrar no site e fazer a tua votação todos os dias. Power Play. Começamos pelo número 10 esta semana a pertencer a Danny T com Wine Ya Waistline. É uma reentrada. 10. Girls, why you waste time? Live set. Live set. You listen, you groove. Power play. Número 9 esta semana para Laid Back Look vs. Example e Natural Disaster. 9. My friends say think of the bad things. My friends say think of the fights. And then it should be easier to walk away. No more sleepless nights. And even though I don't need you, you're clearly the best thing to happen to me. We should be happy ever after. Happiness and laughter. What a natural disaster. Need to tell myself I don't care. Need to tell myself you're not there. Need some air, need some space. Need some air, need some space. Need some air. The way I'm feeling, I just don't care. Vota no top do Live Set. Vota no top do Live Set. Em www.bupor.com. www.bupor.com. Vamos subindo na contagem agora para o número 8, onde está este Hurricane de 30 Seconds to Mars, featuring Kanye West. Hey. Tell Estamos já no número 7 esta semana a pertencer a Tom Boxer, featuring Antonia Morena My Love, mais uma reentrada. 7. goodbye. If you leave me, I will make you cry. Boy, you set my heart on fire. Take me higher. A meio da tabela, número 6 esta semana a pertencer a este Farla Amore é Rafaela Carrà e Bob Sinclair. Sim. Sentimento.

A funky beat. Live set. Bota no top do live set. Bota no top do live set. Em www.bupor.com. www.bupor.com. Número 4 para DJ Zé Luiz e Gotta Have House Music. É o número 4 esta semana. 4. Live set. Power play. Estamos já nos três primeiros. Esta semana, a terceira posição a pertencer a Afrojack e o single Fatality. Three. Esta semana pertence a uma entrada direta para esta posição, precisamente. Número 2 para Léo Pérez e este Colors. Radio. DJ Radio. Power Play. Chegamos finalmente ao número 1, topo da contagem, é uma entrada direta para primeiro lugar. Portanto, votações massivas esta semana neste tema. Número 1 a pertencer então a DJ PP e Silver Six com Fucking Amazing. É o número 1 esta semana. 1-1. Oh,

djzeluis.com. djzeluis.com. I'm not afraid to djzeluis.com. djzeluis.com. We'll be right back. www.zeluis.com. www.zeluis.com. Oh, DJZLuis.com. DJZLuis.com. djzeluis.com. DJZeluis.com. We'll be right back. DJZeluis.com. I'm gonna